Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na estilowebradio.com.br, aos domingos, das 17 às 19 horas, com reprise às quartas-feiras também no mesmo horário. Acervo, tira maracujá, meu benzinho, tire eu, tire eu, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da culá, meu benzinho, tire eu, tire eu, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da culá, menina, se quer e vamos, não se põe a imaginar, quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Barrado de eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Barra do dia, afrodoar. Eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Meu benzinho, tire eu, tire eu, tire eu. Meu benzinho, tire eu da cegueira da culá. Meu benzinho, tire eu, tire eu, tire eu. Meu benzinho, tire eu da cegueira da culá. E o programa de hoje começou com Coco, Mestres Navegantes. E agora a pergunta para Carolzinha Silva. Que dia é hoje? Hoje é dia de falar de acessibilidade, combater o capacitismo para ampliar a inclusão de todos na sociedade, desde a periferia ao centro das cidades. Como qualquer outro dia, 3 de dezembro é dia de luta pela igualdade de oportunidades. É dia de promover escuta, conscientiza ações e vivências, de protagonismo e visibilidade da pessoa com deficiência. Eu não quero saber de mais nada, só quero saber quem tem vida. Não quero saber de mais nada, só quero saber quem tem vida. Quem tem vida? Quem tem vida? Quem tem vida? Quem tem vida? Aleluia, hermano, vamos a fumarnos ese porro. Así que saca la sabanita. Vamos a hacernos una tortillita, una quesadillita. Vamos a ponerle un poquito de mostacita y nos vamos a fumar el cuerpo de Marley. ¿Quién te ceda? ¿Quién te ceda? ¿Quién te ceda? ¿Quién te ceda? Abuelo. Brothers, brothers, irmãos, irmãos. Represento todos aqueles chapados no chão. E disso eu entendo bem, prensadinho eu solto. Manga rosa, cabra gló. E racha coco, bagulho, ponta, bagana, aperta um. Palavras com meu vocabulário são comuns. Pego o bom de viagem pelo meu pensamento. Começo rápido, rápido, acabo lento. E fudão, não tem colombinha nem papel de pão. Já tô com bagulho de chavado na palma da mão. Não quero saber de mais nada, só quero saber. Quem tem seda? Quem tem seda? Quem tem seda? Quem tem seda? Oi, acere, a ver quem quer fumar la vez. Sendo rey, mira, no quiero ser repetitivo. Ponga atención a lo que yo digo. ¿Quién tiene papeles para el leño? Si no sabes, ven, yo te enseño cómo ponerte bien marihuano. Pero un poco de ayuda, mi hermano, y vas a fumar lo mejor del año. Soy como fuego, sigo fumando, sigo cantando de la plata más fuerte. Un papel es lo que pido, gente. Yeah. rola hoje e amanhã de São Paulo pro Brasil. Alô, periferia, alô, Zona Sul, alô, Belém do Pará, alô, Rio Grande do Sul. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa, isso é funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. A galera reunida desfilando na avenida, um cardápio fino e farto de Donato a Deodato, de Benjora, Kool and the Gang, de Macau a Mantiqueira, Big Band. Alô, meu irmão, alô, meu primo, alô, minha tia, alô, toda a família. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa. Isso é funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Funk como lhe gusta. Parabéns, mírame, diga-me. Acabamos de ouvir Quem Tem Seda, Planet Hemp, Funk de Bamba, com o Funk Como Ele Gusta. Os poetas do Tietê têm muitas histórias e desejamos contá-las. No episódio de hoje, conversamos com Carla Jacobina, que entre poesias e memórias, nos conta o que é ser poeta do Tietê. Que levem os anéis e de cortesia cortem meus dedos, que parta tudo aquilo que chega a me romper de saudade. Seja o que for, mas que nunca pare de ir. Que seja transitório o trânsito e o transe que me atravessam. Que a vontade de estacionar prefira o conforto de um avião do que os meus calcanhares duros. Que a vontade de me abastecer não seque jamais e que o combustível acabe sempre para que o tanque do imprevisto se encha de novidades. Que as encruzilhadas multipliquem meus pontos de vista. Que o risco de colisões esteja sempre à minha espera, porque a amizade faz barulho e transforma aquele com quem se encontra. Que eu aprenda a reger as buzinas dos carros e da dor. que as ruas sem saída fiquem sempre do lado de fora, mas caso um dia entrem, que estejam apenas de passagem. Que eu esteja ao mais embaixo da ponte de tudo aquilo que se julga acima. Que seja farol, semáforo ou sinaleiro o outro nome da fé. Que a conexão entre eu e o porto nunca se perca, mas também que desapareça ao longe a pretensão da chegada. Que o caminho corte o impossível ao meio e que várias valas tenha o solo da imaginação. Que as placas da intuição me apontem o pior caminho para que eu dê o melhor de mim. Seja o que for, mas que o conceito não me ampute os pés. Seja lá o que for, mas que nunca deixe de ir. Que de todas as coisas, só a estrada não vá embora. Eu sou Carla Jacobina, eu escrevo desde pequena. Inicialmente o tema era mais político, social, existencial, e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo uma escrita mais frequente sobre o feminino. Eu sou do Mato Grosso do Sul e na escola eu já gostava muito de literatura e me destacava nas redações e em língua portuguesa. Um poema, ele gera em mim um efeito que as palavras, elas ecoam na imensidão do meu ser. E é muito comum me arrepiar a pele, assim, é impressionante. Na adolescência, eu escrevi em folhas de caderno que eu arrancava e depois guardava dentro de uma caixa de sapatos. Um dia, já morando em São Paulo, eu abri essa caixa de sapatos e li para o Marcelo Ferrari. Ele dormiu enquanto eu lia. Ele é escritor, né? E apesar de ter dormido, ele me convidou para um grupo de poetas que ele estava começando a reunir, que ainda naquele momento era um grupo de dois, que era ele e o Renato Silva, o Pensador das Nuvens. Nessa época, eu estava começando a escrever o meu blog, Elas por Elas, e eu senti que seria muito legal me reunir com outras pessoas que também gostavam de poesia. Afinal de contas, não é um gosto muito comum, e tem aquela história de que a gente não encontra poeta vivo, né? Só poeta morto. E naquele período, com o blog, eu estava lendo muitos autores de outros blogs e conheci a escrita do Paulo Dáurea, que foi convidado também, e nós fizemos o nosso primeiro encontro. Depois desse encontro, vieram muitos outros, sempre em lugares marcantes da cidade de São Paulo. Afinal de contas, o nome do grupo era Poetas do Tietê. Marcelo Ferrari, ele tinha uma câmera e a ideia era filmarmos os poetas conversando naturalmente, em poesia, falarmos alguns poemas e comermos pastel com caldo de cana. Foi uma delícia, o meu era de queijo. Nós nos reunimos e reunimos pessoas que gostavam de escrever e de criar e de ler. E aquilo foi sensacional. Parece que nós reunimos assim os esquisitos. E depois que a gente começou, a gente desenvolveu a ideia de fazer saraus itinerantes, né, pela cidade de São Paulo. Nós fizemos vários. O Marcelo Ferrari, ele tinha uma caixa de som, a bateria e microfone. E nós fizemos um sarau em frente à Galeria do Rock, ali no centro de São Paulo, que chamava São Paulo Túmulo do Samba. Em frente à Biblioteca Mário de Andrade, ali no centro também. Nós fizemos na rodoviária do Tietê. Fizemos também em um campo de futebol de Várzea, que agora não me lembro o nome. Por essa época chegou no grupo Caranguejo Júnior e o André Dias. E era simplesmente isso, a gente se reunia para falar, para ler, né? E o que a gente tinha produzido. Eu fazia aulas de teatro e de danças no Centro Cultural Tendal da Lapa. E eu tinha muita amizade com o Marco Ozzetti, né, que dirigia o Centro Cultural Tendal da Lapa naquele tempo, e ele abriu as portas para a gente iniciar ali um movimento de poesia, já que o espaço estava carecendo dessa arte, né? E aí iniciou a papoetaria, né, que era um papo de poeta, que a cada dia um de nós, né, dos integrantes dos poetas do Tietê, nós guiávamos o encontro. E um sábado por mês a gente fazia um sarau lá, E o primeiro sarau nosso foi o Sarovo, em que a gente estava vestido com umas fraldas geriátricas, foi muito divertido. Aí teve vários outros, né? Caso eu compre uma bicicleta, teve o sarau do lixo, dentre outros temas. É, e aqui eu tenho uma história super legal para contar, que um dos participantes da papoetaria era o seu José, né? E ele tinha uma audição prejudicada por conta da idade, eu acho que ele tinha assim uns 85 anos. E aí estava tendo uma vernissagem, né, de obras de material reciclado lá no Centro Cultural Tendal da Lapa. E a gente ia fazer um sarau no meio daquela vernissagem, interagindo com as obras, né? E aí a gente falou: seu José, ó, então no sábado vai ter um sarau que o tema vai ser lixo, tá? Então assim, escreva poemas a respeito disso, desse tema. E aí a gente, né, foi pra cima no dia do sarau, a gente tava lá interpretando os textos, né, e o senhor José fez um poema muito legal, numa obra lá que ele escolheu. Só que o poema dele falava assim, não sei o que lá, não sei o que lá, isso, mas isso não sei o que lá, isso... Ah, isso, né? E aí, assim, mas era um poema muito interessante. Aí, no final, a gente falou: senhor José, pô, muito legal sua participação e tudo, mas a gente não entendeu, né? Onde que tava o lixo nessa história? Ele falou assim: lixo? Eu tinha entendido que o tema era isso, né? Então, eu sempre me lembro desse episódio. Era muito gostoso mesmo esse encontro, muito divertido. E depois do sarau, a gente saía todos juntos para comer pizza ali na Lapa. E isso me dá muita saudade. A gente teve também a oportunidade de entrevistar o Marcelino Freire, né, um escritor que eu sou encantada, na Casa das Rosas. E foi uma fase muito especial na minha vida, que eu sinto muita saudade e fico feliz de saber que o movimento continuou, né, que é um coletivo que só cresce e que eu ajudei a cultivar, né, quando ele ainda era apenas uma semente. Eu quero dar parabéns a todos os integrantes de todas as fases dos Poetas do Tietê. Vida longa aos Poetas do Tietê, viva a poesia. E agora eu vou falar aqui mais um poema, tá bom? Esse é um pouco mais romântico para vocês. Digam que é tóxico, ácido, química. Eu digo que é tônico, bálsamo, cítara. Digam que é cáustico, caótico, cataclísmico. Digo que é pacífico, ártico, artístico. Digam que é vício, luxúria, precipício. Eu digo anestésico, analgésico, afrodisíaco. Digam ordinário, salafrário, vigarista. Eu digo santuário, escapulário de ametista. Acabamos de ouvir a entrevista de Carla Jacobina, do coletivo Poetas do Tietê. Na sequência, Revólver, com Flaira Ferro. E logo em seguida, nós, Cássia Eller. O meu revólver é um estado de espírito. E o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. A covardia impera sob a ignorância. Mas a esperança é substância pra mudar. Mudar as coisas de lugar. Uma cidade triste é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte pra não viver dando murro em ponta de faca. No contra-ataque da guerra, arte. Ninguém nessa terra vai comer farinata. Eu quero que você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero que você dizer que não tem frevo mais. Eu quero que você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero que você dizer que não tem frevo mais. Eu quero que você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero que você dizer que não tem frevo mais. Eu quero que você dizer que não tem frevo mais.

Alegre o meu viver. Essa campanha aí, batangueiro, essa assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ouvimos agora Só Quero um Xodó, de Gilberto Gil. E antes, Caso Sério, de Rita Lee. Agora vamos ouvir os Tribalistas, Carnavalha. E logo em seguida, Descobridor dos Sete Mares. Vem pra minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Na mangueira vocês lá de cima e avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Ouvimos agora Descobridor dos Sete Mares, com Tim Maia, e antes Tribalistas, com Carnavalha, e agora Quase Sem Querer, Legião Urbana, e a última música desse bloco, O Balalá, com João Gilberto. Tenho andado distraído, impaciente, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém.

apegou. E se a gente sempre se curva, caô, cabeça, né? Xangô, baína, caô, cabeça, né? Xangô, baína, caô, cabeça, né? Xangô, baína, caô, cabeça, né? Xangô, baína. Abra um caminho para o rei que se anuncie em um trovão. Labareda pra me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar? Caminho para o rei. a rosa radioativa, estúpida e invalidar. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem. O te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de Miss Universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. A esta altura del partido creo en los ojos y las manos del pueblo en general, y en tus ojos y tus manos en particular. Já são 6 horas. Eu sei. Já são 6 horas. E abrindo esse bloco, vamos um pouco de latinidade. Em especial a próxima música, Amor Sincero, ao casal de amigos Carmen e Paco. Na sequência, Verdolaga, de Boca em Boca. E depois, Mano Negra, King Bongo. Se esqueci, que sí, este amor será para ti. Si tú me dices que no, no encontrarás otro como yo. Si tú me dices que sí, otro como yo. Si vas buscando cariño, negrita, en los carnavales, tienes que tener cuidado, negrita, todos son casuales. Te ofrezco amor y cariño sincero, como no hay iguales. Por eso bailo, bailo en los ambos caporales. Si tú me dices que sí, que sí, este sambo será para ti. Dices que no, no encontrarás otro como yo. Si tú me dices que sí, este sambo será para ti. Si tú me dices que no encontrarás otro como yo. Thank you. Manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. E hoje conversamos com o escritor Escobar Franelas, que nos apresenta a resenha do livro Suba Mais um Degrau Dessa Escada, do poeta Joel Dias Filho. O livro, publicado pela Vá Cartoneira no ano de 2019. Vamos ouvi-lo? Resenha de Suba Mais um Degrau Dessa Escada, de Joel Dias Filho. Todos sabemos que a arte é uma espécie de sagração. É em sua manifestação, em seus louvores, em sua sublimação, que os seres se aproximam mais perigosamente do estado de descerebração que a determina. Na arte, assim como na vida, pois uma e outra se anelam, se envolvem num só corpo indefinido e indefinível, que as pessoas encontram o lenitivo para suportar o determinismo, o absurdo e as contradições da existência. A arte é quem nos protege da morte. A arte nos eterniza. Joel Dias Filho, um dos inquietos criadores do canal de poesia e música Peixe Barrigudo no YouTube, do Isando Prego em Guarulhos e do Sarau Alfinete também em Guarulhos, fotógrafo, videomaker e outros quetais culturais, também é poeta desses natos, tatuados desde as primeiras manifestações pelo sol abrasador da fulguração criadora. O poeta é daqueles que prescindem das oficinas de escrita criativa. Ele é a própria oficina, a escrita que pulsa naturalmente, a criatividade em situação exponencial. Suba mais um degrau dessa escada, livro que apresento aqui com argumentos apaixonados, ainda que lúcidos, é o primeiro com poemas de sua autoria, nascido com a assinatura do selo Vá Cartoneira, de São Paulo. Cartoneiros são livros feitos normalmente em sulfite reciclado, com capas de papelão que estavam destinados ao lixo, pintadas à mão e os miolos costurados da mesma forma, um a um. Esse modelo de publicação nasceu na Argentina, como via de produção mais barata e autoral, diante de um mercado refratário e com excesso de filtros para textos independentes, principalmente de poesia. A Vá Cartoneira tem se dedicado a suprir as demandas desse nicho de mercado com obras originais e criativas. O livro apresenta nuances que orquestram a favor da poesia em estado de excelência. O poeta alça voos inusitados, alcança horizontes imponderáveis, descortina texturas que deixam a pele à mostra. E temos a soberba ostentatória que indica uma certa naturalidade no trato do ser com inspiração, fruto provável de muita conversa entre o elan criador e as leituras sensíveis que o poeta faz, das pessoas, do mundo, da vida. Aí entra em nosso campo sensorial um sortimento de detalhes talvez não visíveis a quem não se deixar queimar pelo fogo da sua fatal poesia. Assim, o parágrafo de abertura desse texto tenta dar da questão premente que nos envolve na literatura de Joel Dias Filho desde os primeiros versos. O fortalecimento simbólico consagrado que a arte nos remete. Isso fica bem exemplificado no poema em que cita uma influência primordial em sua construção. Akira me mostra um texto dizendo doer não sei aonde. Fico me repetindo para ver se consigo me fazer ouvir meu próprio conselho. Joel, não tenha medo do futuro. Ele é só mais um passado que ainda não teve a chance de acontecer. Página 21. Neste poema e durante todo o percurso de suba mais um degrau dessa escada, Joel Dias Filho coloca-se em posição receptora, mas nunca submissa. Admira o que lhe atrai e, principalmente, admite as trocas que a convivência humana determinam. Assim, a reverência do poeta, indicada no meu título, é na verdade um exercício de ascese, pois o artista externa sua prática além da estética, mas comunga com a ética. Sereno, vai à janela procura.

Doce santo amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luz. Bonde da trilhos urbanos, vão passando os anos, eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Maria, mãe de Deus, será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, gal cantando balancê. Como eu sei lembrar de você. Maradona. Jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína. Pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él estaba, está agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40, eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Tchau, até o próximo programa. Tá despedida.